Meus irmãos, concentração. Prima, ponto para Exu. Tava guriando na encruta quando a banda me chamou. Tava guriando na encruta quando a banda me chamou. Exu no xerenerê, na encruta ele é doutor. Exu no xerenerê, na encruta ele é doutor. Exu pega a demanda, Exu é curador. Exu pega a demanda, Exu é pega a demanda, Exu é curador. Exu pega a demanda, Exu é curador. Ei! Ia cabra! Ei! Ia cabra! Ei! Ia! Cabra que é o cara na rua? Ia! Cabra o povo que é de colher? Ia! Alto o povo de enxute? Ia todo o terreiro? Olha a tua banda, Sobranca! Olha a banda do seu cavalo! Baba todo de chuva! Olha os olhos brancos em cima do seu cavalo! Ia! Ia! Salve, Exu Toquinho! Viva! Viva! Salve, Exu Tiri! Deu demais pra dentro da maio hoje? Desde dia amanhecer, tirar de quinzeira então. Ah, terreiro que tá aqui tudo junto, sabe? Viva! Viva! Viva! Corre, gira no nosso guerreiro, seu branco! Ia! Ia! Exu! Exu! Exu! Viva todas em fruta! Salve, Exu, minuto! Viva! Salve todas encruzilhadas! Salve todas em chuva! Viva!